A medida do amor cristão não é uma medida pequena, é a medida maior, dar a vida. Amai-vos como eu vos amei, Jesus deu a vida. E assim também nós, dar a vida, isto é, nos doar, servir, ir ao encontro, sermos participativos, sermos fraternos, solidários. No fim, Jesus diz, isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Então, é a nossa marca, a nossa característica de cristãos, é a nossa carteirinha de identidade, o amor fraterno. Na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Muito bem, nossa programação de celebrações e atividades pastorais. Oração do Terço, às 9 horas na Igreja Matriz, como acontece cada quinta-feira. Carmelo, missa à tarde, às 18h30. Hoje à noite, duas comunidades terão celebração. Hoje à noite, Santa Lúcia, do Rincão Maciel, e também Mato Grande, às 19h30. Sexta-feira, no Carmelo à Missa, às 18h30. Sábado, Carmelo pela manhã, 7h30. E Comunidade São Judas Tadeu, sábado, às 14h30. Domingo, dia 17, Carmelo pela manhã, 7h30. Matriz, dois horários, no domingo, 8h30 e 19h. Às 8h30, na Matriz, domingo, será com a primeira Eucaristia de um bom número de catequizandos. Por isso somos convidados a também como comunidade orar por essas crianças, seus pais, seus familiares. A Eucaristia seja a confirmação do propósito de participar ativamente da comunidade. Como é importante estar reunidos sempre, cada semana, quanto possível, ao redor da mesa da palavra da Eucaristia na vida comunitária. Segunda-feira de manhã, 7h30 no Carmelo, com a presença da Relíquia do Coração de São Roque Gonzales. Para terça-feira, dia 19, lembramos, esquina Damián e bairro Santa Fé, 19h30. Quarta-feira, dia 20, São Paulo das Tunas, às 19h30. Quinta-feira, dia 21, cinco comunidades terão missa. Dia 21, Fazenda Velha, 9 horas. São Marcos e São Domingos, 14h30. Santa Maria Gorete e também no CIEP, 19h30. Convite à comunidade São Luís, Maior Hortência, promove jantar de integração neste próximo sábado, dia 16. Também, nos finais de semana que seguem, tem encontro de formação do cursílio masculino e feminino. Nossa oração pelos casais de nossa paróquia que irão participar em Santo Cristo. Também aqui em nossa paróquia, curso de formação para lideranças, ministros, catequistas, coordenadores de grupos pastorais, movimentos, estão convocados para esta formação. Primeiro encontro, dia 20, às 19h30 no auditório. Juliezer, vamos agora aos nossos aniversariantes. Você está fazendo aniversário e todos querem muito te abraçar. Parabéns para Alcindo Luiz Taborda, Alexandro Lamarque Dutra, Ana Carolina Sereta, Antônio Renato Basso, Eva Justina de Almeida Sulimã. A Eva, uma presença permanente na nossa comunidade em vários setores. Hilário Benites Pinheiro, Isadora Aparecida Wechenfelder Polanski, João Paulo Souza da Silva, Lediane Freitas de Oliveira, Lucas Funke do Rosário, Luiz Antônio Schell, Maria Elisete Macri, Pedro Bonifácio Veiga, Sidinara Lubian Sela, Tiarso Miguel de Matos Rodrigues, Venilda da Silva Weisheimer e Vitória Tainá Nascimento Fonseca. Parabéns, muita vida, muita graça, muita bênção da parte de Deus e muita boa convivência com as pessoas da família e da comunidade. Obrigado, Senhor, por este novo dia. Assim como estamos no tempo bonito, ensolarado, também em nossos corações, em nossas vidas, tenhamos o sol do amor, da presença de Deus que nos ama. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração Santo. A Rádio Giruá apresentou o programa Rezar e Agir, com oferecimento Óticas Voese, Funerária Excelsior, Segil, Eletrovice, Posto do Marcos, Mecânica União, Saeli Calçados, Miosotis, SS Recuperadora, Peças Elétricas Automotivas Novas e Recondicionadas e Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Sempre será. Rádio Giruá, o som da liberdade. O programa a seguir é produzido e apresentado sob inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Começa agora A Voz da Cruz, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Congregação São Mateus de Giruá e Congregação São Paulo de 7 de Setembro. Fique conosco. Nos próximos minutos, vamos refletir sobre o que Deus tem a nos dizer. Bom dia! Mensagem para este dia 14 de maio, dia lembrado como o dia da Ascensão do Senhor. Para esse dia de hoje, o tema é Até Breve, baseado em Lucas 24, versículo 52. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. De quem você sente saudade? A palavra saudade expressa a falta ou nostalgia de alguém, lugar ou tempo. Ela é usada especialmente ao lembrar de quem amamos e está longe. Alguns dizem que a saudade é bonita, pois reflete boas lembranças e momentos felizes. Outros a consideram dolorosa, especialmente quando envolve a perda de alguém querido, tornando-se uma companhia permanente. Apesar dos desafios, é um alívio quando a saudade acaba. A ascensão de Jesus marca a segunda despedida dos discípulos de seu mestre. A primeira foi dolorosa, na crucificação, quando, sem entender que ele ressuscitaria, os discípulos experimentaram um luto profundo. Contudo, no domingo de Páscoa, a saudade deu lugar à alegria com a ressurreição. Na ascensão, a saudade retorna, mas com um significado diferente. Jesus sobe aos céus diante dos discípulos e, surpreendentemente, isso não traz tristeza. Pelo contrário, o evangelista Lucas relata: eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. A alegria vem do fato de que essa despedida não é definitiva, mas um até breve, pois Jesus prometeu voltar em glória. Essa saudade alegre é parte da vida cristã. Ansiamos estar com Jesus e aguardamos com esperança o dia especial de sua volta. Da mesma forma, aguardamos o reencontro com aqueles que amamos e que já estão com o Senhor. Com o coração cheio de alegria e a certeza da salvação, vivemos essa espera com fé e esperança. Querido Jesus, enche o meu coração de esperança, enquanto aguardo o teu retorno, quando todo pranto dará lugar à alegria por teu amor gracioso. Que assim seja. Amém. Sentir saudade de alguém faz parte do nosso cotidiano. Que a nossa saudade pela presença física de Jesus também nos faça refletir sobre o nosso empenho por permanecer firmes na palavra e um dia poder encontrá-lo pessoalmente, ele e todos aqueles que partiram crendo nele, no reino eterno, nos céus. Atenção para a programação da paróquia. Nós teremos hoje à noite culto no Mato Grande, às 19 horas. Nesta sexta-feira, encontro das servas, às 19h30. E o culto será no domingo pela manhã, às 9 horas. Então, esta programação, convite especial para o culto do final de semana, comunidade São Mateus, domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Seja muito bem-vindo. Desejo a todos um ótimo dia, que Deus sempre esteja presente com cada um de nós. Amém. A força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Termina agora a Voz da Cruz. Volte a sintonizar este programa amanhã, neste mesmo horário. Aqui você ouve e fala. Rádio Jiruá. Atenção, Jiruá! Nos dias 14 e 15, eu estarei aí com vocês no CTG Querência Crioula. Duas noites de muita alegria. E não esqueça, você comprando ingresso, você estará ajudando as invernadas do CTG, porque parte da renda será destinado ao CTG Querência Crioula. Vá se divertir! Duas noites de muita alegria com Serelepe! Apoio Cultural, Rádio Jiruá, 102.9 FM. Funerária Excélsior, 50 anos de respeito e dedicação, há meio século. é uma referência em Giruá, oferecendo serviços funerais completos com ética, acolhimento e respeito às famílias e seus entes queridos. A Funerária Excelsior tem ampla variedade de urnas de diferentes modelos e acabamentos, e todos os complementos que garantem um serviço digno e respeitoso. Capelas confortáveis com suporte tecnológico, mídias e chuva de pétalas para cerimônia de despedida. Também oferecemos planos funerários completos, incluindo serviços de cremação e condições facilitadas de pagamento. Túmulos, jazigos e capelas com materiais de alta qualidade e mão de obra especializada. Construção de carneiras e jazigos, serviços de zeladoria, reforma e manutenção de túmulos. Funerária Excelsior, uma empresa genuinamente giroaense. Meio século de história. Serviço humanizado e de confiança. Plantão 24 horas. Fones 3361-1660 ou 99114-9115. Funerária Excelsior. Compromisso, respeito e cuidado. Você é rica e leva. Vem aí. Festa e reunião dançante em Cândido Freire Giruá. É no domingo, dia 17 de maio. Promoção da Comunidade Evangélica São Lucas. Churrasco ao meio-dia. Cartões à venda com membros da comunidade. Reunião dançante na parte da tarde. E pra fazer animação tem Banda Coringão de 3 de maio. Convide os amigos, reúna a turma e venha participar. Isso é Banda Coringão. E atenção, a comunidade São Lucas de Cândido Freire informa. O valor do cartão de churrasco com 2 quilos será de R$100. E à tarde, não haverá cobrança de ingressos para o sarau dançante. Participe neste domingo, dia 17. Grande festa na comunidade evangélica São Lucas de Cândido Freire. Ela chora, chora, eu choro também. Giruá 102.9. Na boa com você. Esquenta de inverno na loja Por Menos. O frio chegou e os melhores preços também. Confira só na Por Menos. Kit meias a partir de R$19,99. Pantufas a partir de R$21,99. Blusas térmicas a partir de R$39,99. Calça de moletom feminino e masculina por R$69,99. Jaqueta feminina e masculina por R$149,99. Ainda não tem crediário? Faça o seu na hora e ganhe 10% de desconto. Aproveite, parcelem até 10 vezes fixas e comece a pagar em 60 dias. Corre pra loja Por Menos e garanta seu inverno quentinho, pagando pouco. Por Menos, onde vendemos por menos todos os dias. Trabalhar em parceria com o poder público, cooperativas, revendas de agroquímicos e produtores rurais da região é a missão da Gerivá Embalagens, recebendo uma média anual de 700 toneladas de embalagens vazias, protegendo o meio ambiente e abastecendo a indústria da reciclagem. Para que tudo isso aconteça, é indispensável a ação consciente do amigo produtor. Por isso, a Gerivá orienta para que a embalagem vazia de agroquímico seja entregue após a correta tríplice lavagem, perfurada e sem tampa. Entretanto, as embalagens de tratamento de sementes devem ser entregues tampadas e não perfuradas, e todas elas sem resíduos líquidos ou químicos. Faça o agendamento eletrônico no site impef.org.br/agendamento. Na central de recebimento da Gerivá, as embalagens são adequadamente encaminhadas para reciclagem ou incineração. Gerando empregos e impostos, preservando a natureza. Gerivá Embalagens, com Giruá na liderança da sustentabilidade ambiental. Ofertas especiais agropecuárias Cotri Rosa. Graxa Bardal Max Lube, rolamento 20 quilos, R$719,90. Óleo Ursa Super TD, 15W40, 20 litros, R$389,90. Arame farpado Moto, 250 metros, R$289,90. Eletrificador Zebu 2TT3, R$132,90. Ferrão eletrônico FE9V. R$158,90. Fita eletroplástica Zebu 200 metros, R$115,90. Ofertas válidas de 11 a 23 de maio. Atenção você que sonha com a casa própria. O programa Minha Casa Minha Vida está com novas atualizações que vão facilitar ainda mais a realização do seu sonho. Agora ficou mais fácil sair do aluguel e conquistar o seu imóvel. Na BF Assessoria e Negócios, correspondente Caixa Aqui, você faz sua simulação e análise de crédito com atendimento rápido e totalmente online pelo WhatsApp. Nossa equipe cuida de todo o processo para você. Não deixe essa oportunidade passar. Chame agora a BF Assessoria e Negócios e tire de vez o seu sonho do papel. Estamos localizados na Rua Francisco Leopoldo Uri 332, Centro, em diagonal à Caixa d'Água da Corsã. WhatsApp 55 999